Para começar, a tuba. Contratempo. Os clarins. Minhas amigas, as flautas. Como eu amo as clarinetas. E por fim, a melodia. De novo. Abre alas, simpatia, está no ar mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Começando a folia hoje, primeiro bailinho carnavalesco. Nesse bailinho vamos tocar músicas até o carnaval do ano passado. Semana que vem, só músicas deste carnaval. Prêmio PCA 2007, melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc pela trajetória cultural 2020. 17 anos de rebeldia e música boa. Eu, Siri, vulgo Conrad Rose, carrego essa carrapeta por 2 horas pela Rádio Comunitária Campeche, das 6 da tarde às 8 da noite, ocupando todo o seu poente com um bailinho diferente de carnaval. Marchinhas, frevo, samba, axé e até ska. E no final, homenagem à velha guarda do Império Serrano, minha escola. Orarei, mamãe Oxum, Ogunha meu pai, Saravá minha preta véia. Benção, mãe Rosa. Tu dois deviner aujourd'hui tous les deux on se cache derrière nos masques pour se demander qui êtes-vous, dites vite, dis-moi que je t'invite, je voudrais pour à ta suite, je voudrais qu'on prenne la fuite. Moi je vagabonde, poète et chanteur, je perdus la ronde qui mène au bonheur. Moi je cours les routes, je reste chez moi, l'amour me déroute. Je n'y croyais pas, moi dans la fanfare je porte un drapeau. Modestie à part, je joue bien. J'ai 10 ans de trop. Je suis combine, je suis Pierrot. Mais c'est carnaval et qu'importe aujourd'hui. Qui tu y es, demain tout redeviendra normal. Demain tout va finir. Laissons le temps courir. Laisse au jour sa lumière. Je suis ce que tu attends de moi. Si tu veux le sang faire, on verra. Peut-être que demain on se retrouvera. Peut-être peut-être que demain on se reconnaîtra. Angeli Regina, Maurício Pereira. Quanto riso, oh, quanta alegria. Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina. No meio da multidão. Quanto riso, oh, quanta alegria. Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina. No meio da multidão. Foi bom te ver outra vez. Está fazendo um ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele Pierrot que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde o teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Com a Gal. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shots e chachados, segura as pontas, meu coração. São João, babado, shots e praça é mais democrática, independente de raça. A praça é mais ecumênica, independente de crença, independente de classe, assim como de aparência. Não sei se há consciência ao longo das avenidas. A praça concentra vidas e é lindo ver tanta gente unida naquele espaço, e sendo assim o abraço torna-se quase iminente. A praça que eu tenho em mente viveu momentos de glória, carrega na sua história músicas e poesias que guardam no imaginário sentimentos libertários daqueles melhores dias. Será que o tempo avalia e tanta falta por cima faz uma vez aproxima? Abraço o povo e o poeta, um novo hino eu componho pra alimentar esse sonho, esse desejo, essa meta. Eu quero a praça repleta, eu quero todas as tribos a legião dos amigos, as bichas, os travestis, figuras tão delirantes, as diferenças gritantes lá se tornando sutis. Não sei viver infeliz, vi o poeta tristonho tomando lugar do sonho, o abandono, lamento. Não sei como foi capaz de ver os seus ideais caírem do esquecimento aos pés do teu monumento. Eu quero a lama da praça, o povo a brincar de graça, os loucos e os artistas, a emoção que transborda, que não precisa de corda pra garantir as conquistas. Eu gosto de quem se arrisca arquitetando seus planos, e nem com o passar dos anos deixa de ser sonhador. É nessa que a gente marca e o destino marca nosso encontro em Salvador. Vivendo encontro dos frios, dizendo a quem não tem fé: salve-se, salve-se, salve-se. Se jogue na Castro Alves e seja o que Deus quiser. Se jogue na Castro Alves e seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Prevo do Mundo e do Dabi. Antes foi Moraes Moreira, Abraço o Povo e o Poeta, Bloco do Brasil. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê, o Bloco do Prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80. Assim como o carmim na boca das meninas.

cima de mim. Meu bem, não fique triste, não chore. Você sabe que eu te amo, por favor não demore. Caia por cima de mim. Meu bem, não fique triste, não chore. Você sabe que eu te amo, por favor não demore. Chegou a hora de você saber daquela história de que for tintim. É só louco você, você é louca por mim. Me dê um beijo na boca, meu anjo querubim. Eu sou louco você, você é louca por mim. Me dê um beijo na boca, caia por cima de mim. Obrigado, Pernambuco! Este é o primeiro Muqueca pré-carnavalesco, fala baixinho. Descendo a ladeira da Sé, meu amor, dance comigo. Ciranda, coco de roda, maracatu e caboclinho. Andei muitas léguas a pé, naveguei mares e rios, procurando quem me quer nas asas de um passarinho. Nas asas de um passarinho, avistei velhos telhados, uma janela entreaberta de um conhecido sobrado. Foi como um rasgo de lua, tomei teu quarto de assalto. Asas de um passarinho, caí todinho em teus braços. Então galera, nesta quinta fazer um programa pré-carnavalesco que estamos fazendo, né? Com conteúdo até 2023. Semana que vem é só 2024. Esquentar mesmo a pista pra folia que vem aí. Meu amor, dance comigo. Ciranda, coco de roda, maracatu e caboclinho. Andei muitas léguas a pé, naveguei mares e rios, procurando quem me quer nas asas de um passarinho. O passarinho ao seu Valença. Duas coisas interessantes sobre o seu Valença que eu considero muito. Ele tem um vaso sanitário no jardim, nos fundos da casa. pra fazer o número 2. Uma baita paisagem. Meu amor, transe comigo. Ciranda, coco de roda, maracatu e caboclinho. Andei muitas léguas a pé, naveguei mares e rios, procurando quem me quer nas asas de um passarinho. Uma janela entreaberta e um conhecido sobrado. Foi como um rasgo de lua, tomei teu quarto de assalto. Nas asas de um passarinho, caí todinho em teus braços. Hey! E quando ele não tem nada pra fazer, ele vai tocar na rua. Abre o violão e toca na rua. Viva o seu Valença, cara. Pai de amor. Emprego e carnaval. Diana, que negócio vermelho você está falando? Quer trocar uma figurinha conosco? 489-9150-5037. Fala aí, Adnê. Marcelo Adnê agora. Olha, tu tem moqueca, tem siri. Tem siri com moqueca, moqueca de siri. E siri de moqueca e moquecas de siri. Falou, Adnê. Marchinha de volta. Então, 489-9150-5037. Todos eles estão errados. A lua. A lua é dos namorados. Pupurri sobre a lua. Todos eles estão errados. A lua é dos namorados. Lua, oh lua, querem te passar. A noite é linda nos braços teus. É cedo ainda pra dizer adeus. A noite é linda nos braços teus. É cedo ainda pra dizer adeus. Vem, não deixes pra depois. Depois vem, que a noite é de nós dois. Nós dois. Vem, que a lua é camarada. Em teus braços quero ver o sol nascer. A noite é linda braços teus, é cedo ainda pra dizer adeus. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta. As pastorinhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Não tens pena,

tic-tic-tac do meu coração. Marco o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência. E pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Um abraço ao professor Paulo Hoffmann, de aniversário hoje. É carnaval, não é? Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com o IQU. Muqueca Siri. Johnny Hooker. Ao vivo no Recife. Difunde em geral. Quando chegar fevereiro, eu quero ser carnaval. Meu corpo no seu, me difunde em geral. Toda quinta, 6 da tarde, tem Moqueca Siri na Rádio Campete. Esse é o primeiro pré-carnavalesco. Arnaldo Antunes. Depois o ABMJ com André Bujanra. Vamos cair nos casinhos, gostoso. Com músicas também de carnaval. Vou festejar. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. O seu castigo brigou comigo sem ter porquê. seu sofrer, o seu penar, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão. Severina Chique Chique agora. Salve Magu, Sérgio Sopiati, meu querido amigo, a BMJ e André Bujanra. Na esquina fazendo aceno pra ela. Ele carinhou, é na boutique dela. Ele carinhou, é na boutique dela. Ele carinhou, é na boutique dela. Ele carinhou, é na boutique dela. Antigamente Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis me namorar. Mas hoje em dia, só porque tem um lobo, fico pensando em lhe dar trambique. Pedro quer lhe paquerar. Ela, ele carinhou, é na boutique dela. Este é. Abrindo a voz, fechando um pouquinho aqui, vamos lá, devagarzinho. Agora tá mais gostoso o equipamento aqui. Este é o primeiro bailinho pré-carnavalesco do Muqueca de Siri, com um repertório de mais ou menos 1960 até 2023. Deve ter alguma coisa de antes, mas não garanto. Aí rolou Rosa Maria Mustinho, Moraes Moreira, Gal Costa, Alceu Valença, Maurício Pereira, pra quem não sabe, que era do Mulheres Negras, junto com André Abujamra, que também era, tocou com a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, do meu amigo Sérgio Sofiati, o Magu. Também teve um em 99 do Rod, teve, vamos lá, Otto, Duda Beat, ambos com orquestra Frevo do Mundo e a mixagem do Pupilo. Que mais? Alceu Valença, Veja-Flor, Caia Por Cima de Mim e Nas Asas de um Passarinho. Coisa linda. Viva Alceu, tem um programa especial só com Alceu. Logo vamos rodar uma reprise aí. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Vamos ver o que mais, mais. Ah, Eduardo Dussek com Alfredo De Penho, grande amigo, com uma galera, cara, um disco chamado Sassaricando, imperdível. Vai lá nas plataformas digitais e cata esse disco. Um abraço pra Mari, Hoffman, Jana Lucarianos, Ricardo na escuta, Solange Cruz, Luiz. Galera, quem tá na escuta, manda um oi aí. O celular mudou, então eu perdi alguns contatos. Por isso, boa gente que tava na lista de transmissão desapareceu. Mas eu tô catando de volta, um a um, vamos lá. 489-9150-5037, 489-9150-5037, o zap. Arroba Muqueca Siri no Instagram, manda DM também, rola. Melhor DM que DR, né, galera? Enfim, Superstition, Orquestra Voadora, vamos lá. É passinho agora. Viva o Viaduto de Madureira! Viva o Império Serrano, do ladinho! Pacheco, a mulher mais corajosa do mundo, ela que me tira pra dançar. Um beijo, querida. Este samba vai para Sebastião Rodrigues Maia. Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Aquele abraço. Olha o branco. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Sabe, o Queca de Siri começou no Rio de Janeiro, Santa Teresa, transmitido pela primeira vez na Praia Vermelha, pela Rádio Interferência. Aquele abraço ao nosso milhão de ouvintes cariocas espalhados pelo mundo. Muitos abraços, galera. Esse é o bailinho pré-carnavalesco do Muqueca de Siri. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com o IQU. 17 anos de rebeldia e música boa. Viva Sebastião Rodrigues Maia. Olha aí, que o Tim Maia. Maravilhosa. Beleza. Será que Luiz Airão. Os Canarinhos de Petrópolis. E os Canarinhos de Petrópolis. E aí, Joãozinho, nós vamos cantar o teu samba, Joãozinho. A saudade que ficou. E você deixou. Amigo Zé Klein, que adora um assovio. Não é, Zé? Canarinhos de Petrópolis. E agora ela, a madrinha de todas as rodas. Aproveita, aproveita hoje, porque a vida é uma só. O amanhã, quem sabe se é melhor ou se é pior. Deixa correr frouxo, esquentar não é legal. Se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pode crer, pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval. E aproveita, aproveita hoje, porque a vida é uma só. Uma só. O amanhã, quem sabe se é melhor ou se é pior. Deixa correr roxo, esquentar não é legal. Se o Brás é tesoureiro, pula, sacode, levanta a poeira do chão. Deita, rola, vai firme e forte na bola com disposição. Brinca, samba, pra quem tem sangue de bamba tudo é natural. Se o Brás, se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pode crer, pois Deus é brasileiro. Levanta a poeira do chão. Deita, rola, vai firme e forte na bola com disposição. Brinca, samba, ha! Pra quem tem sangue de bamba tudo é natural. Se o Brás, se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pode crer, pois Deus é brasileiro. No rosto, galera. Bora lá. Desta vez eu vou brincar, pular, mostrar quem sou. De peito aberto, coração batendo forte na voz, um canto de paz. Suor no rosto, fantasia da alegria que só o carnaval me traz. Desta vez, desta vez eu vou brincar, pular, mostrar quem sou. De peito aberto, coração batendo forte na voz, um canto de paz. Sua no rosto, fantasia da alegria que só o carnaval me traz. Nos cordões e nos salões, mil foliões iguais a

coreto. Esse samba é sinfonia que fiz pra você. Lembra de mim e recomeça. E sinto saudade, e sinto sua falta. Eu tenho algumas razões para te ver voltar. Batutas, cartola, improvisado no compasso da sonata emoção. Escuta a minha escola. Não faça teatro na regência do meu coração. Batutas, cartola, improvisado no compasso da sonata. Então, fazendo esse link Alcione com Timbalada, vamos voltar da Bahia pro Rio. Já que Alcione falou em minha escola, a última parte do Moqueca vai começar e terminar com o Império Serrano, a Serrinha, a minha escola de coração. Tem São Jorge como padroeiro, um menino de 47. Fundado na Rua das Balaiadas, na casa de Tio Lália. Essa maravilha de cenário é um episódio relicário que o artista num sonho genial escolheu para esse carnaval. E o asfalto como passarela será a terra. O Brasil em forma de aquarela, caminhando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia. Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco com a festa do frevo e do maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza, arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo magia. E o rio dos sambas e batucadas, dos malandros e mulatas, de requebros febris. Brasil, essas notas, esmatas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. E esse lindo céu azul de anil, emoldura aclarelo do Brasil. Simbora, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Festa, o rei. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego meu pato lá. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego meu pato lá. Acredito, acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo com o mar. Percerrano, União da Ilha do Governador e agora Portela. Quem mandou matar Marielle? Será que Carluxo sabe? Ei, Carluxo, a casa caiu, meu irmão. Brasil, meu nego, deixa eu te contar.

se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutarão até o final, defendendo canudos naquela guerra fatal. Os jagunços lutarão até o final, defendendo canudos naquela guerra fatal. Os jagunços lutarão até o final. Em cima da hora, defendendo canudos, Imperatriz, Leopoldinense, Os Sertões e Liberdade, Liberdade Abrasada Sobre Nós. Dois sambas interpretados por Mestre Marçal. Agora vamos voltar para Mangueira para ouvir a voz de Jamelão. Pretos, escravos e senhores, pelo mesmo ideal irmanados, a depravar os vastos rincões não conquistados, procurando evoluir para unidos conseguir a sua emancipação. Trabalhavam os negros escravos na fazenda do branco senhor, sob as ordens de um ambicioso feito. Bahia, do feitiço e da magia, da dança da capoeira e do famoso candomblé, culto de origem africana, vindo para este país no tempo colonial, e tornou-se tradicional. Tem mucamas, tem feiticeiros, tem pajés, chefes de índios guerreiros. Tem mucamas, tem feiticeiros, tem pajés, chefes de índios guerreiros. E Exu, espírito criado pela natureza, sincretizado com Santo Antônio na Bahia. Salve o Xóssi, rei da mata, o Xóssi é caçador, salve a palua, Xangô, Xumaré, Irei, Nanã, Oxum, deusa do ouro e dos rios, e a guerreira Inhaçã, deusa dos raios. Atabaques. Lá vem os negros, lá vem os negros, com a dança de roda cantando amor. Iaô, iaô, iaô, iaô, iaô, iaô, iaô, iaô. axé pra todo mundo do Sombra de Terreiro. Olha, aqui tu tem moqueca, tem siri, tem siri com moqueca, moqueca de siri de moqueca e moquecas de siri. Desde o tempo do cativeiro, a magia imperou. Os negros vieram da África com sofrimento e dor. E chegando à Bahia, Bahia de São Salvador, oh, os negros pediam aos deuses pra amenizar a sua dor. Nas noites de lua cheia, eles cantavam com fervor. Alegria. Hoje à tarde, enquanto eu estava editando o programa, eu soube do falecimento da Varela. Eu não conheço pessoalmente Dadá, não conheci, mas pelos amigos assim, sei que todo samba de Floripa está de luto, então esse programa é dedicado a ela e um carnaval dedicado a ela. E o Dadá Varela, voz da Copa Lorde. Da Império Vermelho e Branco. Os deuses cantando pra não chorar. Esta maravilha de cenário é um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. Chegando ao fim, e o asfalto, o primeiro pré-carnavalesco do Moqueca de Siri, com conteúdo até 2023. Amazonas. Semana que vem, só conteúdo 2024. Presta atenção, hein? No Pará, a ilha de Marajó. Orai eu, mamãe Oxum. Oguinha, meu pai. Caminhando ainda. Saravá, minha preta véia. Dona Mariazinha. Com lindos coqueirais. Amanhã é seu dia, vamos tomar um café. Beijo, mãe Rosa, me escuta. Valeu, galera, todo mundo na escuta, é uma delícia a companhia de vocês, tá? O programa ainda vai demorar um pouquinho para acabar, porque tem duas homenagens à velha guarda do Império Serrano por dois imperianos, Roberto Ribeiro e Wilson das Neves, o maior baterista de todos os tempos, E no fundo, Elza Soares cantando o samba enredo mais lindo de todos os tempos. Aquarela Brasileira, de Silas de Oliveira, e Mano Desce da Viola, pai de Jorginho, do Império, que eu já vi duas vezes lá no Espaço Cultural Wagner Segura. Um beijo, Claudinho, um beijo, Wagner. Saudade de vocês já, hein? Tem Zé Renato, tem gente vindo aí, a Maitê Correia esteve aí, inclusive no meu aniversário. Maitê, um beijo também, vamos tocar aí. Brasil. Brasilzão. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Paz, saúde, trabalho, sorte, direitos humanos, afetos, carícias, empatia, sorrisos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Salve a Serrinha, meu querido Império Serrano. Axé, Tia Eulália. Axé, Dona Ivone. Abraço, Quitéria Chagas. Jorginho. O morro da Serrinha é meu prazer. Foi lá que um dia eu vi nascer pavilhão do meu império, a escola do meu coração, que desde a sua fundação sempre levou o samba a sério. Lembro do orgulho que eu senti da vez primeira em que vesti o verde e branco imperiano. Na passarela, o povo gritou salve ela, e eu me senti um soberano. Salve a escola imperial, paixão da minha vida, e a velha guarda querida do meu império serrano. Vai minha homenagem pessoal da velha guarda, da minha querida Império Serrano. Império, quando te vejo na avenida, meu coração bate na vida, como se fosse a tua batucada. Império, é tão grande tua arte, que à noite pega o estandarte e vem sambar na madrugada. Império, quando te vejo na avenida, meu coração bate na vida, como se fosse a tua batucada. Império, é tão grande tua arte, que à noite pega o estandarte e vem sambar na madrugada. Império, és a felicidade que caminha, tua mulata que passa tem um porte de rainha, teu verde e branco mostra a raça. Sirena, de sirena.